de um coração tão inseguro, tão carente de um toque de amor. Paz e salvação lado a lado estão, te pedindo uma chance só pra tentar te fazer feliz e mostrar que o amor pode mudar completamente seu coração. Sempre olha-me de sua mão, levanta do chão, ergue a cabeça. Bate um coração que não quer mais chorar ao som de uma triste canção. Jesus e o Pai lado a lado estão, te pedindo uma chance só pra tentar te fazer feliz. Mostrar que o amor pode mudar completamente seu coração, oh, para sempre. Olha-me da sua cabeça.